Hemisphere. Eu vou acabar com o Kakaroto e depois eu vou atrás de vocês. Esse programa é de mais de 8 mil! O seu podcast de animes, mangás e cultura japonesa em geral. Senhores e senhoritas, ouvintes do meu coração, aqui é Jorge Augusto e eu posso te dizer, por mais que seja um anime de romance, eu me identifiquei pra caralho. Aqui é Jota Santos e eu quero estrangular alguém hoje. Desde que não seja eu, foda-se, né? Você sabe, né, que se você me estrangular, eu venho voltar pra puxar o teu pé dos 14 episódios editados. Então, eu não vou estrangular ninguém hoje, mas estou feliz. Ou seja, o Jota é o seu Madruga do Jorge. É, eu sou o seu Barriga do Jota. Eu sou... Justo. O seu Jorge do Barriga. Como é que é? Seu Jorge do Barriga, é isso aí. Ele falhou miseravelmente na tentativa de imitar o seu Madruga, mas vai, Nerdmaster! Então tá. E aqui é o Nerdmaster e pimenta no otaku dos outros é refresco. Hã? Por que será que eu não estou surpreso? Otaku, né? Pois é. Ah, entendi. Eu não garanto piada boa, só garanto piada. É, pio. Nesse caso, só tente aproveitar. Bom, senhores e senhoritas, provavelmente vocês não entenderam porra nenhuma até agora, mas quem viu o título do post, quem viu as artes e quem está acompanhando esse podcast, muito obrigado. Basta ver que o episódio de hoje nós vamos falar de Otaku Nikoi wa Muzukashii, ou Otakoi, o amor é difícil para otakus. Sim, essa é a tradução oficial em português. A título de curiosidade, pra que eles colocaram a abreviação? Pois é, foi assim que eles colocaram no mangá. Ah, então, tá. Eu acho que eles deviam colocar o amor é difícil pra caralho, né? Só não precisa ser pro otaku, não. Bom, a gente começa com o anime. É uma temporada só, 11 episódios, transmitido do dia 13 de abril ao dia 22 de 6 de 2018, lá no Japão, pela emissora Fuji TV. Pelo canal Noitamina. E aqui pra gente, vulgos brasileiros, tem na Prime Video, mas sem dublagem e sem legenda em português. Você que se vire com a legenda em inglês. Tá bêbado, tem legenda sim. Eu não achei, mas beleza. Se tem legenda, então tá ótimo. Pô, você não sabe configurar legenda no Prime Video, é problema teu. Mas que tem legenda tem, não tem dublagem, realmente. Mas legenda tem, eles não podem botar anime no, na Prime Brasil sem legenda, cara, é contra a lei. Então eu simplesmente só não encontrei, vamos lá. Fazer o quê? Querer... Sabe o que acontece, querido ouvinte? É que essa jovem criança, esse mancebo, esse jovem colossal, eu adoro ele na parte dele. Colossal, chamou de gordo. Dele, ele não sabe configurar a legenda na Prime Video, só isso. Eu qualquer dia desse eu ensino pra ele, né, tadinho? Ou simplesmente eu sei tanto inglês quanto português do mesmo jeito e eu não preciso configurar algo além do inglês. Ué, você saiu bem. Tu viu que eu tomei um foda-se bonito agora, né, Jota? Pois é, mereceu, né? Não mereci, não. Agora vai você se fuder, tá, Jota? Pronto. Beleza. Sobrou pra mim. Jota, valeu a intenção. Foi dirigido por Yoshimasa Hiraiki, de animes como Black Summoner, Final Fantasy Unlimited e Shangri-La Frontier. Shangri-La Frontier, tá? Já peguei pra ver alguns. Shangri-La, tá? Tô juntando na galera que fica te enchendo o saco com Shangri-La, tá, seu Jorge? Porque você já sabe que me encheram o saco pra caralho por causa de Shangri-La Frontier. Porra! Foi produzido por Aniplex, Dentsu, Fuji TV, Half HP Studio e Ichijinsha. Vale salientar que a animação é muito boa, então os estúdios. O estúdio. São foda. É, o estúdio que desenvolveu o Otakoi, ele é a Aum Pictures. Posso dizer que eu sou beat desse né? Estúdio de animação? Porque. Por que será? Porque, primeiro de tudo, os três que eu trouxe são. Que a Aum Pictures fez é Sword Art Online, a primeira temporada, lá, o Aincrad, que todo mundo diz que quando? É a melhor. Saberemos quando? Em breve. Saberemos em breve. Ah, tá. Vai mandar um não sei Moisés, né? Então tá bom. Então, porque Sword Art Online, a parte que eu falei do Aincrad, a gente já fez no episódio 80. Ah, que bom, mas ainda tem as outras, tem o Alicization, tem o... Sim, inclusive o Gunpowder lá. Inclusive Alicization é foda pra caralho. É, mas tem que fazer o Gunsmoke ainda, primeiro, né? Que é a segunda sim, parte. Sim, eu particularmente gosto. É, o Gunsmoke... Chato. O Gunsmoke... Gunsmoke é chato pra caramba. O Gunsmoke é... Tu achou? Não, eu gostei. Ah, cara, Gunsmoke... Não, você sai... Gunsmoke é básico... Você sai de uma imersão em jogo de fantasia e entra numa disputa de sniper e tiro. Porra, quebra muito a imersão, né? Eu ainda achava que você ia falar da imersão do Kirito, porque todo mundo tá usando armas e armas de tiro. E é basicamente um jogo de tiro, o Gangue Online, e o Kirito tá lá de sabre de luz. Não, pelo Kirito tá lá de sabre de luz, não é um problema. Você, o problema será? É só a mudança do tema. Isso me quebrou muito. Eu vou adiantar logo de cara a minha opinião. Eu quero que Kirito se foda. Né? Shigatsu wa Kimi no So, You're Lying April, que nós já fizemos episódio. E as primeiras temporadas de Nanatsu no Taizai. Nanatsu não Taizai. Preciso? Não preciso. Pergunto. Preciso? Eu preciso te lembrar que está faltando fazer a temporada em que estreia ninguém mais, ninguém menos do que Escanor! Eu já estava esperando essa do Escanor... Cara, aquele que já contou até o infinito. Duas vezes. Mas, cara, quem é o Escanor? O Escanor é aquele que não faz flexão de braço. Ele empurra a terra para baixo. Você sabe que... Esse é o Escanor? Então, você sabe que eles fizeram com Escanor. É aquele que, quando foi mordido por uma cobra, sofreu durante muitas horas e depois a cobra morreu. Você sabe que o que eles fizeram com o Escanor, eles fizeram com o Chuck Norris, né? Na verdade, o Chuck Norris foi primeiro. Então. Na verdade, o Chuck Norris foi primeiro. Eles pegaram os fatos do Chuck Norris e colocaram pro Escanor, né? Pra variar. Ah, cara, mas o vídeo do voice maker dessas fatos do Escanor é sensacional, cara. Francisco Júnior é a voz do Escanor, né? Escanor! Bom, voltando pra pauta, inclusive, a primeiro anime que me fez amar a Aum Pictures, com certeza vocês sabem pelo nosso episódio 10, que é Fairy Tail. Ah, tá. É a bichice dele. O Otakoi, por fonte, ele é de um web mangá, ou seja, nem publicado fisicamente em primeiro lugar ele foi. Ele foi publicado fisicamente só depois do anime. Bom, a pergunta é um web mangá no estilo One, não, né? Não, é bem melhor do que do One. Ah, que bom. Porque se fosse igual, se for no estilo One, meu filho, puta que pariu. Não, é porque assim... Eu li o web mangá, viu? Então, vamos lá. O que acontece é que o web mangá do One, ele era muito ruim, e quando ele foi transformado em publicação física, eles utilizaram o desenhista do anime para poder trazer o negócio bem desenhadinho. Então tá explicado. Já no caso do Otakoi, eles simplesmente só transpuseram a obra do web mangá pro mangá físico. E vale dizer que o mangá, o web mangá, ele tá ipsis literis no anime. Sim. É um dos poucos, é uma das poucas histórias que foi quase ipsis literis traduzido no anime. A tema de abertura é a Fiction, da artista Sumika, que é muito bom, inclusive, é chiclete. Eu concordo. Quando eu assisti pela primeira vez este anime, eu fiquei ouvindo essa música por um mês inteiro em looping. Que bom. E o encerramento... Ele é otaku! E o encerramento é Kimi no Tonari, da banda Hauka. É boazinha também. É boazinha também, sim. E o mais legal é que como se trata de otakus, tem vários easter eggs ao longo da obra. Eu trouxe pelo menos 5. Por exemplo, no episódio 2, aos 14 minutos e 55 segundos, a Hanako tá olhando pro volume 9 de Mahoutsukai no Yome, ou como diria o Nerdmaster... Está errado. Não, eu não vou deixar você falar o nome errado do anime, porque o nome verdadeiro é Mago Pedófilo. Você não me deixou completar. Oxi. Você não deixou eu completar. A piada é minha. A piada é ótima. Ainda bem que ele me respeita, viu? Eu até sou viado, né? O senhor viado. Tá bom, senhor viado. A 2. O Hanka e Cheryl, do qual eles estão falando no episódio 4, aos 15 minutos e 12 segundos, são do anime Macross Frontier e o Nerdmaster chora. Mas em compensação, o Balmont vai à loucura. Sim. A terceira trivia, no episódio 9, aos 2 minutos e 31, os estilos de arte mostrados pela Narumi são de Kaide e de Jojo. Agora a Sara vai à loucura. Jojo! Sim. Mais uma trivia. No episódio 2, aos 17 minutos e 22 segundos, o mangá mostrado na porta esquerda é o chamado de Meu Senpai é Irritante. Inclusive tem um anime que eu já assisti, é muito foda. Que bom. E o último... O meu também é. Né? E a última trivia, no episódio 11, no pôster no quarto do Kabakura, é do mangá ou anime Eromangá Seisei. Não sei se vocês já ouviram falar. Não, mas pelo nome... Seisei do mangá erótico. É basicamente isso que você tá pensando mesmo. É, basicamente é o Jiraiya, né? Basicamente. Não, o Jiraiya, ele é escritor de light novel. Esse cara esse escreve e desenha. Ah, é, mas não deixa de ser Ero. Sim, não deixa. A parte importante é Ero. Pois é, não deixa. Trivia que eu não sei. Que eu não sei se Vossas Excelências perceberam, mas eu gostaria que inclusive perguntasse ao Jorge a opinião dele. O game que o. Eu não lembro o nome direito do Nifuji. O game que o Nifuji vive jogando não é Monster Hunter, não? Pode ser, não sei mesmo. Eu acho que é Monster Hunter, cara, que parece pra caralho. Até porque Monster Hunter, na época em que o mangá foi escrito e o anime passou, o primeiro jogo da franquia tava muito, muito popular no Japão. Então eu não duvido. É, fora que se... ele tá jogando num portátil que era a cara de uma porra de um Switch, né? Sim. Mas aí é o Switch antes do Switch, né? Não é porque ele não podia fazer o Switch, senão a Nintendo processava, né? A obra foi lançada antes sequer de eles cogitarem o Switch. Então não teve nem como. Por aí. Você entendeu? A serialização do mangá é indefinida, porque varia muito. Tipo, tem vezes que um volume foi lançado em 4 meses, outro foi em 6, outro foi em 8, outro foi em 5. E assim, tipo, até o 11º volume foi lançado assim de maneira indefinida. Ele foi lançar. O primeiro número foi lançado lá no Japão em 30 de abril de 2015. E aqui no Brasil foi lançado no dia 20 de fevereiro de 2019. A autoria é de Fujita, que eu não sei, eu não tenho como saber se é homem ou se é mulher. Mulher, acabei de ver. Obrigado. Mas como o mangá é caracterizado como do tipo Josei, eu suspeitei que fosse mulher, né? Mas não dá pra saber. É mulher, ó, Clean, é a senhorinha. Ó, senhorinha, eu tô vendo a carinha dela aqui. Beleza, então. A editora japonesa do mangá é a Itidincha, na revista Comic Pool. E aqui no Brasil, Panini, me ajude a completar a minha coleção. Tá bom. Então tá. São 11 volumes pra cada lado, até porque a publicação brasileira já terminou. Bom. Tivemos um lançamento de um OVA. O OVA teve 3 episódios cada um, lançado no dia 29 de março de 2019, sem lançamento no Brasil, inclusive nem na Prime Video. Olha, descobri um negócio legal, a Fujita tá fazendo agora um mangá chamado Vilém. Olha só que da hora. Baseado na música Vocaloid de Tenioha. Vocaloid também tem um programa de... O Vocaloid tem um programinha de emulação de voz, que é um joguinho do tipo da Hatsune Miku. Que bom. Então, provavelmente vai ter outro anime dela depois. Ah, não duvido. Foi produzido... Os OVAs foram produzidos pela Aniplex, Half HP Studio e Fuji Pacific Music. O OVA foi dividido, sendo o primeiro episódio do OVA foi pela One Pictures e os outros dois pela Lapin Track. De animes como Undead Girl Murder Force, esse a Rita vai à loucura. Que bom, nunca ouvi falar. Sawazan Mai e Shoshimin Series, que eu não conheço nenhum dos dois. Bom, que bom, nem eu. Os 3 episódios do OVA são 23 minutos cada um. E eles foram feitos para corresponder com os volumes 9, 10 e 11 do mangá. A pergunta é, faz falta no anime mesmo ou pode pular sem se preocupar com essa porra? Olha, se você quiser saber até o final da história, muito bem. Se não quiser, não tem problema, porque... O anime até o episódio 11 não deu mostras do que a história continuaria. Eu inclusive soube do OVA, que ele cobria os volumes finais do mangá, fazendo a pauta. Então tá. Teve um filme, que também é um musical da obra. Caralho, puta que pariu, musical de Otaku é dose, cara. Pois é. Lançado lá no Japão em 7 de fevereiro de 2020, transmitido no mesmo dia. Produzido pela Credeus e pela Toho Pictures, claro, tinha que ter dedo da Toho. Crê em Deus, pai! Né? Com duração de 122 minutos, vulgo 2 horas e 2 minutos. Que bom. Então, eu não tinha colocado aviso de spoiler pro Nerdmaster, porque eu não tinha certeza se ele participaria. Uma vez que ele está presente nesta gravação, brilha, Nerdmaster. Eu esqueci de falar momento, já agipi, já tenha, mas foda-se, agora já era. Sim. Acabou de falar. Porque também... Não, mas porra, aí foda-se, né? Ele vai ter o trabalho de editar, se quiser botar isso lá na frente, né? Não. Sei lá, acho. Então tá. Não era nem pra estar aqui, tá, ouvinte? Porque eu não tinha visto essa porra e, sinceramente, hoje eu não vou poder reclamar de vocês. Por que, Nerdmaster? Por que você não vai encher o saco da gente de querer ver esse episódio sem ter visto o anime? Eu não vi. Não vi tudo. Vi só os 3 episódios. Então, Eu não posso xingar vocês, porque se eu xingar vocês estão me xingando. Mas vai ter spoiler, principalmente pra mim, que eu não vi essa porra toda. Então, reclama não, tá? Beijo na bunda. Eu não vou tomar o papel do Nerdmaster, porque eu já vi esse anime pelo menos umas duas vezes. Nossa, mas até tá apaixonado, aí, hein, filho? E o papel de xingar vocês, ouvintes, por não terem visto a obra, é dele. E se ele não vai fazer, não contem comigo pra isso. Jota? Não, não posso. Se eu xingar, eu tô me xingando. Jota, por favor, lê a trama, por favor, pra gente. Ah, filho de uma mãe. Narumi... Naru... Fala, Nerdmaster. Narumi e Hirotaka têm 26 anos e são amigos de infância. Depois de se afastarem por causa da vida adulta, eles se encontraram trabalhando na mesma empresa. Enquanto Narumi adora mangás, videogames e cosplay no estilo Fujoshi, o Hirotaka prefere apenas videogames, ele só deixa de lado para ir trabalhar. Nem quando ele Narumi vai trabalhar, reclama... mas tá valendo. Ele joga, não, ele mas joga ele só no joga escritório. Na hora do almoço. Não, mas ele só joga na hora do almoço, é cagada remunerada. Dois minutos, cara. E quando ele tá esperando a Narumi fazer hora extra. Quando o Narumi mas reclama aí hora meio extra, bêbada... Não tá na hora de trabalho. Puta merda. Né? Quando Narumi reclama meio bêbada em um bar que é impossível encontrar o amor com um otaku, Hirotaka se oferece pra sair com ela. Então começa uma história de amor para a qual nenhum deles se preparou. Oh, coisa mais linda. E isso simplesmente descreve todo o primeiro episódio. É. Tipo assim, né? É o pedido de amor, mais, é o pedido de namoro mais prático que eu já vi, né? Quer ficar comigo? Você é um idiota. Idiota, babaca, sem peito. É, mano, a piada de petanco é uma das coisas mais clichês nos animes e ocorre a todo momento por causa da Narumi e da Hanako. É, mas assim, a proposta é sendo que na Hanako é. Na Hanako é. Na Hanako a piada é de Opai, né? Sim. Não, na verdade, a piada é justamente a comparação entre as duas. Né? Mas a proposta é boa, Jorge. Sim, é bastante boa. Eu te ajudo a farmar itens, te espero até tarde no trabalho, não vou te desapontar. Eu vou te ajudar com o seu stand lá no evento do próximo fim de semana. Ok. Por aí. Mas assim, uma coisa que é interessante em Otakoi é que assim, tudo, quase tudo o que você vê ali é bastante incrível. Não, isso aqui é muito slice of life, cara. Isso aqui não tem nem um pouquinho de absurdo, absurdo. Não. É o slice of life mais slice of life que eu já vi na minha vida, pra falar a verdade. É um slice of life simples e puro. É, mesmo que só não dá pra acreditar muito quando o caso é andar em trem fantasma, né? Então. Mas aí eu não cheguei nessa parte, então foda-se. Calma lá, que essa parte do trem fantasma é meio que uma extrapolação do medo do desconhecido pro pessoal que utiliza em Slice of Life, né? Vamos lá. Uhum. Bom. Eu vou pedir primeiro pro Nerdmaster das opiniões dele, já que ele só viu 3 episódios do anime. É sobre a Narumi. A coisinha mais cor-de-rosa que eu aposto que você tenha visto nesse mundo de animes. Não, já vi coisa muito mais cor-de-rosa do que ela, cara. Puta que pariu. A Gretzko é muito mais cor-de-rosa do que a Momose aí, a Narumi. Não. Ela é kawaii? Ela é kawaii. Ela é idiota? Pra caralho. Ah, muito. Porque, porra, cara, existe japonês que não seja otaku? Eu acho que não tem. Acho que otaku é parte da cultura japonesa. Então dizer que ser otaku e achar que é vergonhoso ser otaku, minha filha, vai patar batata, vai, porra. Então, vamos lá. Começando por uma explicação para todos os que não entendem o que é ser otaku lá no Japão. Porque sim, nem todo mundo é otaku lá no Japão. Porque dependendo da situação, você pode assumir o otaku, o cara que é estranho e que tem gostos de cunho duvidoso, para aqueles que também são hikikomori, os tipos de pessoas que simplesmente se fecham em casa e não saem nem por um decreto. Tipo caso lixo? Tipo caso lixo. No caso do caso lixo, ele foi um pouquinho extrapolado. Né? Você sabe o quanto que... Aí, você sabe o quanto que Konosuba... Agora, debatendo você sabe o, quanto que Konosuba o seu argumento, foi extrapolado. Querido. Ah, isso eu sei, eu não sou bem exagerado. Mas, rebatendo o seu argumento, meu filho, a Akihabara discorda de você, tá? Então, você está falando de um bairro dentro da prefeitura de Tóquio, do resto do arquipélago japonês. Porra, mas é um bairro que é praticamente uma representação viva do Japão. Sim. Eu posso dizer que, como otaku, eu pretendo ir em Akihabara pelo menos uma vez na minha vida, assim como todo muçulmano pretende uma vez na vida em Meca. Então tá. Vai na liberdade, é quase isso. Mas assim, o Akihabara é basicamente o distrito dos otakus e, pra quem ama muito, itens eletrônicos. Sabe quem pode te dizer direitinho como é... Sabe quem pode te dizer direitinho como é a Akihabara? Depois pergunta pro Dan. Dan Edo? O próprio. É, eu já imaginei. Porque ele o já, próprio. Porque ele já foi lá. E tu, Jorge, ou Jota, o que tu achaste de Narumi? Sim. Ela é esquisita. É uma pessoa esquisita. Oh, à primeira vista parece Nossa, ser uma, mesmo, uma garota muito kawaii, muito fofinha, mas quando ela tem a oportunidade de ser... Oxe! Não, então, o problema é que ela é fofinha, ela é kawaii, mas quando ela tem a oportunidade de demonstrar isso aí, ela se fecha. Ela vai pro outro lado, ela vira um monstro, sei lá, maluca. Clichê! E por causa da internet do Nerdmaster, nós perdemos ele. Foi abduzido. Não. Isso se chama serviço porco de internet brasileira. Foi levado por um amor otaku. Bom, voltando pra pauta, a Narumi, ela é basicamente aquele estereótipo do tipo da pessoa que é otaku, ela gosta de coisas otakus, mas ela não quer se ver como uma. É, o motivo disso a gente já sabe, né? Que ela foi decepcionada quando revelou, quando ela era ela mesma nos relacionamentos anteriores, então... Sim, mas aí, a partir do momento que ela se relaciona com um amigo de infância dela, o Hirotaka, ela começa a assumir cada vez mais e mais o lado dela de Fujoshi. Mais uma vez explicando aos ouvintes o que significa Fujoshi. Fujoshi é um termo utilizado no Japão quase sempre de maneira pejorativa, em que as meninas gostam de coisas que não prestam. Então, e não confundir com o termo que a gente usa aqui no Nordeste quando alguém se arrebenta ou quando alguém perde dinheiro, que chama-se fudeu-se, mas tudo bem. Então, a Fujoshi, conforme algumas informações que eu tenho, a Rita pode me corrigir depois se for o caso, é o tipo da menina que gosta normalmente de hentai e yaoi. Gente, é uma pervertida então, né? Então... Você que pode me dizer sobre perversão, né, Jota? Principalmente... Eita, sei de nada. Principalmente com um episódio aí de um certo podcast que está por vir, né? não percam o próximo Hiperfoco lá no Paranerd. Sim. Bom, a voz da Narumi no Japão é de Arisa Date. De personagens como Yu Yumekawa, do anime Idol Time Prepara, que eu nunca vi, eu não conheço. Então, eu já ia falar a mesma coisa. Mas como se trata de provavelmente de um anime de idols, a gente já se prepara para algumas coisas muito açucaradas no meio do caminho, né? Vamos lá. A Mario Cavendish, de Little Witch Academia. Quem diria alguma coisa seria o Nerdmaster, porque ele sim assistiu Little Witch Academia. Eu não vi. Nem eu. E Emi Namba, da franquia Cinderella Girls Gekijou, que eu também não assisti e não conheço. Então a gente só falou, não sei, não sei. É bem isso. Bom, Jota, tua opinião sobre o Nifuji Hirotaka? O Nifuji, ele é um... É um cara, assim, ele é o protagonista de... Ele espelha, né? O protagonista de uma série de mangás. Ele é, trocando em miúdos, o estereótipo do herói solitário, né? Sim. É, claro, que agora, nesse caso, tá dentro do contexto de uma, de um anime romântico, né? Uma coisa mais... Sim. Mais slice of life. Ele é solitário, ele é autossuficiente, não fala muito, mas ele... digita muito nos aplicativos, então ele troca a verbalização entre as pessoas com a conversa nos apps de mensagem instantânea, mas, né? Ele, no WhatsApp ele manda ver, ele é o cara que fala pra caramba. Ele usa óculos porque enxerga quase zero, joga pra caramba, né, e ele prefere assim, ele é otaku por jogar bastante, gosta muito de jogo e gosta de colecionar action figures de heroínas peitudas. Quem não? Quem nunca? Gente boa. Me identifiquei um pouquinho com ele. Então, por mais que eu não colecione action figures de heroínas peitudas, porque eu também não tenho dinheiro nem lugar pra pôr tudo isso. Os peitos ou as heroínas? As estatuetas. Ah, justo. E eu também posso ser, me considerar um nerd de games, porque eu jogo pra caralho. Principalmente Genshin Impact. Então, o estilo, quer dizer, a linha do Hirotaka é a mesma sua, né? Um otaku, tá, tudo bem que você tem mais anime, tem mangá, você é um pouco mais generalista, mas como você também é gamer... Sim. Na verdade, toda a galera, numa hora ou outra, se torna gamer, né? Então... Sim, sim, de certa forma. O Nifuji, ele é... Assim, se ele não tivesse que trabalhar, ele seria um hikikomori. Como eu disse, o tipo de otaku que se tranca em casa e não sai nem por um decreto. Mas ele tem que trabalhar, ele tem que ganhar dinheiro. Então, por isso que ele acaba saindo e trabalhando. Porque se não fosse por isso, ele ficaria em casa o tempo todo jogando os joguinhos dele. Justo, justo, justíssimo. A voz dele lá no Japão é de Kenji Ito. De outros personagens como o Earth Maddle, de Mashal. E nessa hora o Nerdmaster me perguntaria quando, e eu diria não sei. Justo. James Moriarty... Do filme da franquia Fate Grand Order, Fujimaru Ritsuka Wakaranai, Dai Bonen Otano Shimikai, de 2023. É sua? Mano, é Fate Grand Order. Basicamente... Eu vi Fate Grand Order, mas não me lembro do James Moriarty, não. Então, se eu não me engano, James Moriarty, ele é um dos personagens de OVA. Então, provavelmente, você vai ver a personalização... Ele é um dos poucos personagens que não recebeu o raio iPhoneizador em Fate. Ah, justo. E o Gorou Amamiya de Oshinoko. Oshinoko, inclusive, que eu tenho um mangá. Panini patrocina nós. Oshi aonde? Oshinoko. Não pense coisa errada. Ko. Justo, justo. Ó, vamos dizer assim. Primeiro, Oshinoko, ele é do mesmo criador de Kaguya-sama Love is War. E ele conta a história de como seria a vida de uma idol. Só que a idol em si acaba morrendo no primeiro volume. Então, eu tô vendo um padrãozinho aqui, né? O pessoal aqui, o... Como é que chama? Os atores de voz. Eles são bem... nichados, né? Porque a maioria aqui dos personagens que eles fizeram aqui são bem dentro, um pouquinho dentro dessa... não é muito fora desse nicho, não. Sim. Mas assim, se você pegar a Arisa Date, que nós falamos na Momonce, Idol Time Prepara, Little Witch Academia e Cinderella Girls Gekijou não foge muito de outra coisa. Já no caso do Kent Itou, Mashou foge muito. Fate Grand Order... É só porrada. Fate Grand Order, puta que pariu, foge pra caralho. Yoshinoko, eu diria que até um lado mais sombrio do que seria do caso de Otakoi. Eu fui por ser uma idol, falei, pronto, é a mesma coisa. No caso da Momonze, ela tá mais próxima da proposta. Já o do Hirotaka tá bem longe. Bom, e agora, vamos lá, falar de Hanako Koyanagi. Sua opinião sobre ela. Hanako Koyanagi. Sua opinião sobre ela, Jota. Eu diria uma mistura grotesca de Robin e Merlin. Robin do One Piece? Robin do One Piece e Merlin. De... Nanatsu no Taizai, tá. Nanatsu no Transai. Porque a bicha é bonita, é boa, é kawaii também, quando ela quer ser, mas ela é muito manipuladora. Maravilhosa, uma... como é que é? Crossplayer. Maravilhoso. Sim, sem dúvida. E eu até entendo aonde você quer chegar com essa descrição. Sim, a Koyanagi, ela é muito manipuladora. Ela sempre tá ali, fazendo com que os outros façam o que ela quer. Inclusive, algumas cenas em que ela tira fotos do Hirotaka e do Kabakura, que é o namorado dela. Meio que uma suposta cena yaoi. E aí quando o close aproxima, o... Puta que pariu, eu esqueço o nome do filho da puta. O Hirotaka tá com a cara de quem diz assim, desculpa cara, fui forçado nisso. Não, mas é bem isso mesmo. E sem contar que, ela, como você mesmo disse brilhantemente... Ela é crossplayer, ela faz muito cosplay de personagens masculinos. E ela é... Eu não reconheci ela de tapa-olho, velho. E ela é muito famosa por causa disso. Inclusive, ela fez algumas interpretações de papéis de personagens masculinos utilizando a Narumi como a parte feminina da história, o que a gente tem basicamente um Yuri velado. Mas assim, esse anime ele não esconde muito, não, porque tem muita coisa voltada assim pra boys lover, pra outras coisas assim. Mas mas se você pegar tanto a Narumi quanto a Hanako, as duas são fujoshis, né? Então assim, pra que esconder se duas das personagens principais gostam desse tipo de coisa? Inclusive tem muito das trivias que eu falei no começo do episódio são justamente relacionadas a isso também. Mais pra frente vai ter uma citação, uma coisa bem parecida com isso, que é a saga lá do Naoya, né? Sim. Voltando pra pauta, a voz da Koyanagi lá no Japão é de Miyuki Sawashiro. Puta, essa bicha tem uma voz potente, velho. Tem. Ela tem uma voz bonita, é bem feminina, só que ela tem, sabe, aquele grave no fundo da voz que dá uma impressão de uma pessoa mais madura, né? Com uma voz um pouco mais poderosa, cara. É muito legal essa voz. Então, mas ela é mais velha, por isso que acaba denotando essa questão de poder no tom de voz, velho. É muito... Fica muito evidente quando ela tá conversando com a Narumi. Quando tá a Hanako com a Narumi, mesmo as duas tendo vozes agudas, né, bem femininas, bem, bem, bem altas, você vê que a Narumi, ela praticamente ela grita como uma criança, enquanto a Hanako ela fala um pouco mais utilizando o diafragma, né? Assim, puxando um pouco mais de dentro. É muito legal. Vamos dizer assim, quando você vê a Narumi e a Hanako conversando, é como se tivesse uma menina de 13 anos na frente de uma mulher de 30. Justo, justíssimo. Voltando para os personagens da Miyuki Sawashiro, a Oscar François de Jarjais, o filme desse ano da Rosa de Versailles. Você falou coisas aí que eu não sei de nada, vamos continuar. Mano, Rosa de Versailles é simplesmente uma das obras mais clássicas do Osamu Tezuka, velho. Do Tezuka? Sim. Que inclusive, eu posso até estar errado, mas ela é uma, assim, adaptação em cima de adaptação em cima de uma história francesa, cara. E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Jorge, na edição, e eu vim trazer pra vocês que o mangá da Rosa de Versailles, que foi publicado entre 6 de maio de 72 e 8 de dezembro de 73, não foi de autoria do Osamu Tezuka, e sim da autora Ryoko Ikeda. Então, assim, vamos dar crédito a quem é de direito. Ryoko Ikeda, mil perdões se você ainda estiver viva. Se não tiver também, perdão, porque a sua obra foi sensacional como mangá, ficou melhor ainda como anime e ela é referenciada por muitos e muitos outros. Então, assim, com essa correção, vamos seguir com o episódio, beleza, gente? Nossa. A Rosa de Versailles, que eu utilizei como referência pra personagem, é um filme que vai ser lançado ainda esse ano. Nossa, cara, as ilustrações são maravilhosas, você tem que ver o gráfico disso. Coisa mais linda, sim, irmão. São lindíssimas, cara, são lindíssimas mesmo. Como é que eu não conheço isso, mano? Vá atrás, porra. Né? Sofia Buga, de Tsukiga Michibiko Isekai Douchu, um dos isekais que eu mais amo nessa minha vida, principalmente por causa da trilha sonora. Tsukiga, eu acho que eu já vi isso, né? Tsukimichi Moonlit Fantasy. Ah, sim, Moonlit Fantasy, sei, vi sim. É porque esse é o nome original. Ah, eu vi sim, Tsukimichi. E a Virgo, de Fairy Tail. Eu vi também. Mano, você viu como ela ela transforma a voz. Pronto. De quando ela tava sobre o comando do Duke Everlu, depois quando ela tá sob o comando da Lucy? Justo. É absurdo, velho. E mesmo porque a personagem de uma pra outra muda pra caramba, né? Então ela é mais, vamos colocar assim, ela é maior, mais tipo uma governanta braba do inferno. E quando ela vai pra Lucy, ela vira uma kawaiizinha, sabe? Tipo assim, uma empregadinha. É. Então ela uma muda. Empregadinha. A personagem muda muito e a voz muda pra caramba. E é a mesma pessoa, né? Sim, é a Miyuki Sawashiro, velho. Pra você ver o poder da flexão de voz dessa mulher, velho. Puta que pariu, velho. Então não tá longe, não. Aí, pra fechar o quarteto, nós temos o Tarô Kabakura. Não, pera um pouquinho. Tarô Kabakura, não. Tarô Bakakura. Bakakura, né? Como diria Koyanagi. Pois é. Bakakura! Porque ela chama ele de Bakakura por causa que é basicamente um trocadilho, um anagrama com as próprias sílabas do sobrenome dele. Vai chamar ele de idiota. É, se você vê Kabakura, Kaba, ela só inverte o Kaba por Baka. E ele fica possesso, né? Muito. É que assim, o Kabakura, ele é o típico cara que, assim, ele gosta de coisas otakus? Gosta, mas na maioria do tempo ele parece um cara normal, entre aspas, né? Eu considero o Kabakura como um Jota da vida. né? Gosta de muita coisa, aceita muita coisa, mas muito pouca coisa ele consome. Sim. Isso é fato. Então, e assim, às vezes ele se deixa levar pelos planos e pela saída do pessoal só pra estar junto. Eu acho que ele é um otaku que ele se define por querer estar junto com as pessoas que ele gosta. Mesmo que ele se ache, se porte como durão, como o cara mais bad boy e tudo mais, ele quer estar junto, ele quer estar junto com a galera, e pra isso ele faz coisas que talvez se ele estivesse sozinho ele não faria. Então, vamos dizer assim, no começo da história, ele realmente não era otaku. Ele mal consumia as coisas. Aí depois, com o passar da história, a gente vai vendo como a influência da Koyanagi nele é absurda. O cara vai ler o mangá de Boys Love. O cara foi ler o mangá de Boys Love, velho, por influência da namorada. Por influência não, por ordem, né? Sim, meio que por ordem, né? Mas eu posso dizer uma coisa. Não que ler Boys Love seja ruim, muito pelo contrário. Tem muitos Boys Love que tem histórias muito boas. Inclusive, nós aqui no Anime Sphere já gravamos uma história de Boys Love, que é Yuri on Ice. Não, mas a minha observação é que não faz o estilo dele, né? Porque ele tem um estilo muito bem traçado, assim, de ser aquele cara mais bad boy, o cara... Gente boa, mas assim, um pouco mais sério, né? Que ele parece... Sim. Ele parece ser mais adulto do que todos os outros, não mais do que a Hanako, mas de toda a galera, ele seria o cara mais centrado, mais adulto, mais fechado. Então, mais centrado... Não, porque a Hanako dá uma aula nele. Sim, sim, sim. Excluindo ela... Ou seja, esse casal seria o casal que seria mais velho, né? De todos, né? Sim, mas... Não, mas eles são mais velhos do que o casal principal. Tudo bem que o Kabakura, ele acaba depois, lá na frente, você vê que ele inverte um pouco e mostra, quando ele vai se abrindo mais, ele se torna mais infantil. Sim. É por isso que eu tô falando. Mais centrado? Não, porque a Koyanagi é muito mais do que ele. Mais adulto? Muito menos, porque a Koyanagi é a mais adulta dos quatro. Talvez por ele ser senpai dos outros no trabalho, né? Então, mas aí você tem a questão relacionada de... momentos relacionados. Justo. Porque se você for ver momentos... A Narumi, ela continua a mesma em todos os momentos. Ela não usa máscaras. O Nifuji, muito menos, porque esse não muda nem no pessoal, muito menos no profissional. A Koyanagi, ela muda da água pro vinho. Sendo ela a mais adaptável dos quatro. É, por isso que ela é cosplayer. Sim. E o Kabakura... Ele começou sendo o cara mais pro lado dos normais, entre aspas, né? O pessoal não otaku, né? E depois, pro final da história, ele se tornou tão adaptável quanto a Koyanagi. É. Tudo por influência dela. Quando a gente vê que um relacionamento influencia um homem pra dar um 180 na vida dele, imenso. Mas é o que acontece normalmente, né? A influência da pessoa que você ama, ela muda a tua vida pra bem ou pro mal, mas muda, né? Sim, muda. Sem dúvida. Se vai mudar pro bem ou pro mal, cabe a você discernir o que é. Justo. Bom, a voz do Kabakura lá no Japão é de Tomokazu Sugita, outro monstro da atuação de voz lá no Japão. Que ele fez entre outros personagens o Gyomei Himejima, só o Hashira mais forte de Kimetsu no Yaiba. O Chorão Cego. Sim, o Hashira da Pedra. Não entenda pedra como os noias entendem. Então, pedra no sentido literal da coisa, não pro sentido que o Jota trouxe, né? Pelo menos. O Gintoki Sakata, basicamente o protagonista master da franquia Gintama. Itaro Sakamoto de Sakamoto Days. Inclusive, o Nerdmaster me perguntaria quando. E eu diria em um anime sphere mais perto de você. Ou seja, deve estar programado já. Com certeza tá. Agora, Kimetsu no Yaiba, a gente precisa fazer o arco do trem. Oh, rapaz, que arco triste. Não, deixa quieto. Rengoku mandou um abraço depois dessa. Do além. Eu vou deixar a lista dos 11 episódios de Otakoi pra vocês no post desse episódio. Mas se você pegar, tem toda uma construção. O episódio 1, como vocês viram na trama que o Jota leu pra vocês, é basicamente um reencontro da Narumi e do Hirotaka. O 2 é quando ele pede ela em namoro. Por questão prática, não é por amor. Não entenda isso. Exatamente. Ele fez uma proposta muito boa dizendo as vantagens que ela teria se ficasse com ele. E ela, com o polegarzinho pra cima, ok, tamo junto, vamos lá. Deu match. Você não deu match, né? Mas deu match. Então. Ai, caralho. Tá. Vê se você mereceu tudo isso. O episódio 3, ele é basicamente o evento que o Hirotaka ajuda a Narumi, porque ela é desenhista, ela é mangaka. Ah, cara, que episódio legal, mano. Principalmente por ver o crossplayer da Koyanagi. Sim, sim, sem dúvida. E ver o Hirotaka assumindo a mesa da Narumi pra ela ir comprar as coisas que ela queria pra passear um pouco. Pra ela participar da feira, né? E me traga um chá. Sim. O episódio 4 é basicamente eles repensando o relacionamento deles, porque eles estão vendo ali que eles estão ali só por questões práticas. E o sentimento? É neste episódio que eles começam a ver. O episódio 5 fala quando a Narumi reencontra o irmão do Hirotaka. Ah, cara, que cena maravilhosa. Que cena legal, porque o Naoya é lindo, né, cara? Um cara bonitão, mais novo. É, eu acho que combinaria muito mais com a Narumi, né? Então, mas é nesse ponto que a gente chega... Uma insinuação de que o Naoya, ele pode não ser o que aparenta. Justo. Mas, cara, deixa eu só abrir um parêntese aqui. Quando a Hanako e o Kabakura estão lá conversando e tecendo um milhão de teorias, o escambau, a câmera vai abrindo um pouquinho e do lado tá sentado o Hirotaka. Eu falei assim, oi? Sim. Como é que ele apareceu aí se antes só tava a Narumi, daqui a pouco apareceu a Hanako e o Kabakura, daqui a pouco o Hirotaka tá lá também. Eu falei assim, pronto, ferrou. É que o Kabakura, ele tá quase sempre nos pés da namorada. Claro. Então, assim, quando ela aparece, é questão de tempo de ele aparecer também. Aí quando só que, assim, fala do Hirotaka, eu falei assim, não, ela me ligou. Então, o Nifuji, ele não só protege muito o irmãozinho dele mais novo, mas ele também zoa muito o irmãozinho mais novo, porque ele não joga tão bem quanto o irmão mais velho. É, ele é um dedo duro ali, quer dizer, não que ele entregue a ninguém, mas é que os dedos dele não dá pra jogar, né? O cara não tem nem a mínima habilidade pra jogar. Então, digamos que o Naoya... Ele sofreu muito na mão do irmão desde muito pequeno. Por causa da inabilidade com jogos. Eu não consegui ver isso aí, não. Na verdade, eu não posso não ter prestado atenção, talvez. Não, mas ele mostra, tipo, por mais que o Naoya não se importe, porque ele tava sempre junto com o irmão, o irmão sempre trollou, tipo, o Nifuji sempre trollou o Naoya por causa justamente disso. E falando sobre o Naoya, ele se preocupa pra caramba com o irmão dele, né, velho? Sim, sem dúvida. Por isso que eu falo, o relacionamento entre os dois, de irmãos, mano, é um bagulho muito da hora, porque assim, os dois se amam. Você pode ver que eles, tipo, são irmãos e se amam. Um protege o outro sempre, mas o Nifud está sempre trolando o irmãozinho mais novo. E esse devolve isso em forma de amor, cuidado, carinho, atenção. Puta merda. O moleque vai duas vezes por semana na casa do irmão mais velho pra lavar, pra limpar, pra lavar a roupa dele, pra fazer comida. Ah, rapaz, poxa. É pra você ver. Amor faz umas coisas dessas. Justo. O episódio 6 é basicamente episódio de Natal. Ah, sim. Não... Foi um dos episódios que eu não curti muito, não. É que assim, o episódio de Natal, ele não é um Natal feliz. É, não curti muito, não. Eu achei interessante a maneira de como o Hirotaka tentava adivinhar os presentes dele, né? E também como ele disse que ele não acreditava em Papai Noel, mas ele fingia que acreditava para que o Naoya ficasse feliz. Sim. Porque ele meio que... ele, desde muito pequeno, ele recebeu a informação de que Papai Noel não existe. Então, assim, a inocência do Nifud desde muito pequeno foi tirada. Então ele continuou fingindo que o Papai Noel existe pra não ferir o irmão. Aí, eu achei tão legalzinho quando eu falei, vamos deixar a janela aberta pra ele vir mais cedo. Aí eu falei assim... Aí o Hirotaka chega e fala, não, cara, o que é isso? Você tá maluco? Vamos chegar mais cedo, ele tem que cumprir uma escala, ele vai chegar na hora certa. Ah, tá. Por aí. O episódio 7 é quando eles jogam online. Ah, cara, que bonitinho, que lindinho, velho. Esse personagem cabeçudinho. Que é basicamente quando todo mundo adere ao jogo que o Hirotaka joga. Inclusive, uma referência do que o Nerdmaster falou no começo do episódio, que nada tira dele da cabeça, e agora nem da minha, que era Monster Hunter. Eu tô por fora porque eu não conheço o jogo, né? Na verdade, de jogo eu sou igual o Kabakura. Então, ô Jota, depois eu vou te mandar alguns links... de gameplays dos jogos mais recentes de Monster Hunter, e aí você vai entender como o bagulho funciona. Justo. E assim... Ah, deixa eu abrir um parênteses rapidinho. Parênteses não, deixa eu voltar no tema. É que durante o jogo, tá todo mundo com personagens mega produzidos, né? A Narumi tá com uma personagem toda fofinha, toda kawaii. A Hanako chega com... A Merlin, ela incorporou a Merlin do Nanatsu no Taizai. Chega, o Kabakura tá lá, um guerreiro espadachim, bacana pra caramba. Aí chega o Hirotaka, atrasado. E quando ele loga, ele é um cara com a camisa normal, com a faixa... Cara, que merda, velho. Uma faixa esquisita no meio, assim. É o único que não tá personalizado, mas também... Mas também, quando ele começa a jogar, você vê que o nível do personagem dele tá basicamente o triplo da soma dos outros três. Então, aí me lembrou que é Shangri-La Frontier. O cara Que a gente inclusive... completamente fora do tema, mas é o mais poderoso de todos. Pois é. Você pode ver. Kirito. Onde a maioria do pessoal tem armaduras brancas, e se dizem os mais poderosos, aí vem o Kirito com uma armadura preta e coloca todo mundo no chinelo. Protagonista overpower é isso. Pois é. Aí tem o episódio 8, em que a gente vê... Se eu não me engano, quem tem medo de trovão é o Nifud. É o que ela... Que tem os flashbacks que... Pra medo de trovão. É, que a Narumi entra, quer dizer, invade a casa dele e derruba no chão, dizendo que tem medo. É um episódio muito fofinho, na verdade. Sim, é bem da hora. E tem muito diálogo entre os dois. É você ver o quanto que a Narumi se preocupa com o Hirotaka quando ele não tá legal. Não é um anime, um tema que eu gosto muito, mas quando você vai entrando na história, a história é bem legal, cara. É muito bonitinha de assistir. O episódio 9 é basicamente o primeiro encontro dos dois fora da prática, porque os dois já estão num nível de intimidade. De intimidade eles sempre tiveram. Eu tô falando de nível de sentimento, porque os dois não são mais namorados. A essa altura do campeonato, os dois não são mais namorados só por conveniência. Então, voltando lá no início, quando ele leva ela pra casa dele e ela passa metade do anime pensando, tentando lembrar a cor da calcinha. Pois é, não, porque assim. Aí, quando. Vai. Quando a gente pensa, tá, o namorado tá me levando pra casa dele, o que vai acontecer? Será que eu troquei a minha calcinha? Será que a minha calcinha tá freada? E quando... Só que no mangá é legal porque... Olha aí, eu tô igual a Rita no referência do mangá. No mangá é mais legal porque é o seguinte, quando ela fala assim, mas será que eu tô com a calcinha rosa? Não, eu nem sei nem lembro a cor da minha calcinha. Aí o recordatório diz assim, provavelmente é rosa. Aí mais na frente, quando ele comenta alguma coisa, aí, caramba, eu fui no banheiro e não lembrei de olhar a cor da minha calcinha. E aí o recordatório fala assim, com certeza é rosa. Na hora que ele vai tentar beijar ela, que na verdade não é beijar, mas tudo bem... E aí que ela entra em pânico, ela lembra, caramba, lembrei, tô com a calcinha bege. Aí o recordador fala assim, então não era rosa. É um barato, velho. O episódio 10... Ah, sim, aí a gente não falou do 9, viu? Porque eles não, vão... Eles vão pro parque de diversões e no parque... Ah, sim, foi o que eu falei. Eles tiveram... Eu comecei falando do episódio 9, que foi quando eles tiveram um encontro mostrando que o relacionamento dos dois não é mais só por conveniência. Tem sentimento agora entre os dois. Uma coisa interessante também, que é diferente do mangá, né, que no mangá esse encontro deles acaba quando antes da fila para entrar nos brinquedos. Então ela paga o tributo por ter falado coisas de otaku. E o assunto, o acordo deles era não tocar em assuntos de otaku. Era um encontro comum. E aí acaba ali, no capítulo do mangá. E esse encontro, ele volta alguns capítulos depois no mangá. Né? E no anime ele tá numa linha só, muito, muito, muito mais bacana. Gostei muito. Então, porque assim, o anime... Se você pegar esses 11 episódios do anime, ele cobre os 8 primeiros volumes no mangá. Que são 60, né? Não, são 8 volumes. Nossa, então, quantos capítulos? 60 capítulos. Ah, se eu não me engano, sim, 60 capítulos. Então, é muita coisinha pra ler. Eu li até o 28 aqui hoje, pensa. Não, mas é bastante coisa mesmo. Mas assim, o episódio... é fluido. Você começa a ler e ele vai indo. Sim, sem dúvida alguma. O episódio 10, se eu não me engano, é o episódio em que o Nifuji e a Narumi encontram um ex-namorado dela. Não vi. Não lembro. Então, é esse que eu tô puxando de memória. E a Narumi mostra, assim, a Narumi tinha a possibilidade de voltar com o ex dela, mas ela não voltou em respeito ao Nifuji. Também é um episódio que aparece Sakuragi, né, que o Naoya conhece Ko. Que é um cara legal, só que com agorafobia, né, não gosta de... de estar em público e é mais recluso, como você falou, aquele tipo de otaku que prefere ficar recluso dentro do quarto jogando. Sim, é muito pouco, Rikikomori. Muito pouco sociável, só sai de casa por obrigação. E sim, o, que é basicamente... o Naoya é automaticamente atraído para ele, para o Ko. Nesse momento ainda é o Ko, né? Sim. E aí você vê também tem uma repeteco dos jogos do online jogo. Que eles tiveram. E o Ko aparece no jogo com a armadura maravilhosa. Ali se lembrou Kirito, lembrou também como é que é o nome, aquele lá dos cabelos brancos e do... Ah, Nier Automata. Não sei porque me lembrou um pouco a armadura dele. Ah, não, de boa. E o episódio 11 do anime é meio que fecha essa primeira temporada. Mostrando que, tipo, é meio que um retorno ao primeiro episódio, mas mostrando que a Narumi e o Inifune estão juntos agora, não só porque eles... porque é prático pra eles, porque eles já se conhecem há um tempão, mas sim porque eles têm sentimentos um pelo outro. Tem sim. E ela não fica mais tão afastada dele, assim, quando eles estão no mesmo sofá fazendo coisas de otaku, ela não fica mais virada para um lado lendo e ele, né, eles já têm uma intimidade maior, os dois. É muito legal ver a evolução deles nesse episódio. Sim, inclusive, assim, se você der uma olhada, meio que os dois agora estão meio um pouco mais coladinhos, porque a intimidade dos dois, que antes era intimidade de amigo, agora tá se tornando uma intimidade de casal. Uma coisa que eu achei interessante de ver, né, na Narumi é que, não por causa do Hirotaka. O Hirotaka entrou assim, porra, eu tenho 20 e tantos anos e eu sei o que eu quero e fiz uma proposta e acabou-se. Vou atrás do que eu quero. Ela falou assim, se não tem tu, vai tu mesmo. Né? Só que depois ela percebeu que durante essa brincadeira aí, que ela tava, entre aspas, com a obrigação de ser íntima fisicamente de um amigo de infância dela. Então, é uma coisa esquisita, assim, de se pensar, de se fazer também. Então, assim, sim, mas... por mais exagerado que o anime seja, ainda me pareceu algo bastante crível, né? Foi a minha entrada. Basicamente, um anime que, assim, por incrível que isso pareça ser, a história toda é muito crível, velho. Pode sim acontecer na vida real. Justo, justíssimo. Tirão. Claro que devido às proporções, né? Agora tem uma coisa assim que eu achei bacana e que poderia ter levado para um outro lado o anime. No episódio do parque, do encontro dos dois, tem um momento que eles vão andar no carro, no trem fantasma lá. E aí a Narumi fica maluca, não sei o que é que dá na cabeça dela, ela pega no braço do Hirotaka e sai arrastando ele, correndo, vamos logo, vamos fazer, já que a gente vai, e aí sai correndo, empurra ele dentro do trem fantasma, joga ele na primeira cadeira, senta do lado, vamos lá, vamos nessa, e aí quando o trem fantasma sai navegando lá no trilho, aqui ela olha pro lado, não é o Hirotaka, é o Kabakura. Sim, tem meio que uma troca de casais. Aí a câmera volta, o Hirotaka tá lá e fala assim, que foi que acabou de acontecer? Quando olha pro lado, tá Hanako do lado. E aí a gente vê como o Taro Kabakura e a Narumi Momose, eles são muito parecidos, assim. Claro, né, ele é o cara mais esquentadinho, mas os dois são meio malucos igual. Enquanto a Hanako e o Hirotaka, eles são muito parecidos por serem mais centrados, mais adultos, talvez. Mais maduros, né? Eu falei, caralho, que bacana, velho. Então, esse episódio foi utilizado justamente para fazer a comparação como cada um dos dois casais da história se completam por serem completos opostos. E o que é que acontece agora? Aí eu não deixou de passar na minha cabeça que eu falei assim, caramba, isso poderia dar uma volta agora e eles trocarem de casal, né? Então, o Hirotaka fica com a Hanako, a Narumi fica com o Kabakura e pronto, vai ser legal e vai fechar bacana no final, todo mundo feliz. Mas depois eu pensei, não, cara, não vai ser. A Narumi e o Kabakura vão acabar se matando um ao outro, enquanto a Hanako e o Hirotaka vão viver na mesmice pro resto da vida. Mas porque assim, se você notar, A oposição entre os dois, em questão de personalidade, é o que empurra o relacionamento dos dois pra frente. Justo. Justíssimo mesmo. É basicamente aquela. Sabe aquela questão da lei da física, que os opostos se atraem? E os iguais se repelem, justamente. Exato. Aí você vê o quão parecidos o Kabakura e a Narumi são, e quão parecidos a Hanako e o Nifuji são. É, eles parecem, eles são bem parecidos, primeiro por serem mais. Terem não se exaltarem tanto, né? Falarem um pouco. Tudo bem que quando a Hanako tá junto com o Kabakura, os dois só falta sair na porrada. E saem às vezes. Mas. É, porque ela é a mais madura dos dois e ela não deixa o cara crescer pra cima dela. Então ela bota ele na linha, entendeu? É, no caso do. Assim, se você olhar o Nifuji e a Narumi. Os dois são assim, no começo de namoro, os dois são basicamente irmãos. É isso mesmo. Tipo, um respeita o outro, um tira sarro da cara do outro e vice-versa. E quando os dois deram por si, puf, estão namorando porque gostavam muito um do outro. O caso do Kabakura e da Koyanagi é tipo assim... Quando ele viu que algumas ações dele, ao invés de causar raiva, causavam o extremo oposto de tristeza, a ponto de ele ter feito a Koyanagi uma vez chorar... Isso, cara, que cena legal, velho. Assim, difícil, né, porque é muito emotiva, mas é muito legal de ver essa cena. Sim, é legal ver a dinâmica dos dois. E assim... É, no, quando rola, tipo, os dois vão pra via de fato, não é que ele bate nela. É, ela bate e ele apanha. Ela bate, ele apanha, e aí eu vou compensar você domingo que vem, e aí reconquista ela, e aí ela, em vez de ficar toda dengozinha, ela quebra ele na porrada, dá uma porrada, sai marchando dizendo: não se esqueça que você prometeu, vamos. Não, mas é isso mesmo. E foi isso o que me ganhou forte em Otakoi, velho. É um anime rico, né, velho? Ele é muito rico. E tem uma coisa que eu reparei, é que esse anime, ele tá na maioria dos shonen que eu vejo. Ele tá lá no meio, entendeu? Assim, então... não anime, assim, mas essa trama... Ela tá lá, só que ela tá muito resumida. Ela tá 5% dentro da maioria dos animes que eu vejo. Então todo anime que eu assisto que tem um relacionamento entre casais tem um pouquinho dessa dinâmica. Aqui ela tá esmiuçada. Nos outros animes ela tá extremamente resumida. E eu gostei disso. Então, porque o que acontece? Você tá acostumado a ver bastante isekai e shonen. Justo. Bastante. O caso de Otakoi, ele é um josei. Explicando essa diferença de classificação de mangás antiga, porque essa classificação hoje em dia não serve mais, mas por incrível que pareça, ainda é utilizada, nós temos 4 classificações de mangá. Shonen, Shoujo, Seinen e Josei. Shonen é o que era dito animes e mangás para garotos jovens. Garotos do sexo masculino jovens, né? Sim, exato. Porque são os tipo. Aquele tipo de anime que normalmente a gente vê aqui no Brasil, que é porrada, poderes e extrapolação absurda. Dragon Ball manda um abraço. Adoro, vamos lá. Aí tem o Shoujo. Que são histórias de relacionamentos, mas ainda assim tem um quê de magia? Ó, quer ver? Animes shoujo que a gente tá acostumado a assistir. Quer ver? Um que a Rita gosta muito, em que a gente inclusive já fez resenha dele, Akatsuki no Yona. É Oran Koukou Host Club, também é shoujo. Mano, tem vários. E por falar nisso, falar em resenha, as resenhas de anime e de mangá lá no, no site do Anime Speed são maravilhosas, viu? Se você só ouve o podcast aqui, vai lá e dá uma lida na, nas resenhas, que é, é muito legal para você decidir o que você vai ler ou não, o que você vai assistir ou não. Inclusive, não é uma promessa, porque isso depende muito do meu estado de espírito, mas eu pretendo pegar essas resenhas e transformar elas em vídeo para lançamento no canal do YouTube e do Shorts do Instagram. Aê, caramba! Vou lhe cobrar então... pro resto da sua vida. E ai de você se não fizer. Pode deixar. E assim, aí vem o Seinen. Seinen é aquela história para homens adultos que normalmente tem uma classificação etária maior, que são dotadas com mais sexualidade, violência ou os dois juntos e misturados. Me diga uma coisa. Berserk. Como é o nome? Berserk. Berserk é um dos melhores. Berserk é um dos. Quer ver? Ó, Berserk é um shonen, mas quase virando seinen. E Death Note. Death Note é, é shonen, ponto. É? Eu achei ele tão adulto, assim, por causa da quantidade de investigação que tem. Então, mas é shonen. Por incrível que parível, Death Note é shonen. Quer ver um? Ó, quer ver, ó? Eu tô tentando lembrar da obra de um anime que eu li, que eu tenho inclusive ele aqui. Ele conta a história de gladiadores na Grécia Antiga. E, cara, você vê que tem muitas decisões difíceis e moralmente questionáveis. Depois eu vou procurar o nome, te passo e eu vou colocar no post. Mas, cara, mano, é sério, é violento, tem muito gore. Mas, cara, é lindo, é delicioso de se assistir. E tem o Josei, como o Otakoi, que normalmente é tido para mulheres adultas. Normalmente focado em relacionamentos e com decisões pesadas a se tomar. Se você der uma olhada, o relacionamento entre o Hirotaka e a Narumi é repensado várias vezes durante a obra. É bom, é legal. Mas assim, essa classificação antiga, ela foi tida conforme essa classificação antiga. Então hoje em dia, tipo, leva nome? Leva, mas não... A classificação hoje em dia é mais pela idade do que propriamente pelo conteúdo. Entendeu? Entendi. E eu vou ter que estudar isso mais um pouquinho. Sim, sim. Agora vamos lá. Opinião sobre a obra. Jota, qual é a nota que você dá pra Otakoi? De 1 a 7 esferas. Não, de 1 a 10. Ah, de 1 a 7 esferas a gente já boliu faz um tempão. Ah, tá. Então vai 7 esferas. Se é de 10, pra mim vai 7. É só pelo... Assim, deixa eu dividir essa nota. A história é legal. É muito boa. Muito boa. É perfeita. Eu não tiraria nada. A animação, ela é maravilhosa. Esplendorosa. O estúdio de animação é maravilhoso. Se tivesse um pouquinho mais de detalhe ali... poderia ser lançado como um filme, porque seria muito, muito bom. Né? Porque... Mas tem o live action. Né? Essa é a questão. E, segundo, os personagens são singulares. Né? A Narumi, ela é singular, você não vai encontrar dentro da obra um outro personagem seja parecido. O Hirotaka também é singular. Todos eles são singulares. Né? Até o Ko, o/A, o Sakurugi, Sakuragi, que chega já no final, ela é diferente, é uma pessoa diferente, tem seus próprios dramas, os personagens são explorados dentro da obra, ninguém fica assim sem... E são explorados organicamente. Então, por isso, eu daria 10. Eu só dou 7 porque não é um estilo de anime que eu gosto. Que eu, se eu for entrar no catálogo para escolher algo para ver, eu não iria clicar. Né? Então eu li para gravar, assisti para gravar e foi uma experiência muito interessante porque eu saí da minha bolha. Então por isso eu dou nota 7. Justo. Até porque, assim, saiu da sua bolha. Você, tipo, eu coloquei a... O... Nossa. Ah, hein? Eu sei, acontece muito mais comigo isso aí. Você saiu muito da sua bolha porque eu dei o tema do episódio de um anime barra mangá que eu amo de paixão. Não é a sua praia, mas mesmo assim você deu 7. É, então você mostra que, assim, a despeito de isso ter, a sua escolha ter valido 3 pontos na nota final, isso mostra que mesmo você não gostando muito, você viu e gostou da história, não do gênero. Isso, a história é muito boa. É porque, assim, é uma história que poderia estar acontecendo comigo. Sim, né? mas esse é o intuito do Slice of Life. É mostrar um pouco da vida como ela poderia ser. Claro que na maioria das vezes os Slice of Life são bem exagerados. E o Otakoi tem um pouquinho de exagero, sim. Então, essa questão do exagero, Jorge, no... ela é legal pra ilustrar os sentimentos e situações que são que precisam ser exageradas, né? Pra gente ver o tamanho do que tá acontecendo ali. Principalmente as reações da Narumi. Né? Então você tem muito exagero nas reações dela. Em alguns momentos ela vira fantasma, né? Por causa do medo exacerbado. Então... só que isso a gente entende no contexto, é diluído, isso não salta aos olhos. Sim. Não salta aos olhos. Mas você vê que é um exagero dela, não é da história. Então é bom, é muito legal. Sim, mas aí é o que eu tô falando. Se você tirar só um pouco dos exageros, o resto da história é completamente factível com a vida real, velho. E eu vou lhe dizer só uma coisa a respeito disso. Finalmente eu tenho um anime que eu posso indicar pra meninas. Qualquer menina que me perguntava, que anime você me indica pra assistir, que eu nunca assisti um anime? Eu vou indicar esse aqui, o Otakoi. Muito bem, tá vendo? Experiências assim são maravilhosas, cara. E assim, eu não tenho nem o que dizer, porque primeiro, a pauta é minha. É claro. Eu fiz duas pessoas assistirem o anime pra gravar comigo e as duas curtiram, porque o Nerdmaster já me deixou claro que o ponto de vista dele é bem parecido com o seu, Jota. Quando uma obra é boa, beleza, né? A gente tem que falar que é boa mesmo, não tem que... O gosto pessoal vale na nota, entendeu? Mas não Sim. vale, não vale o... não é o único parâmetro de avaliação. Sim, sem dúvida, até porque se você fosse uma questão de avaliação imparcial, nós seríamos profissionais do ramo e não amadores. Como Exatamente. O próprio nome diz, nós amamos o que fazemos. Exatamente. Bom, eu nem preciso dizer, minha nota é 10 mesmo. Foda-se. Nossa, meu gosto pessoal nem falou nada, aí foi imparcialidade pura. Nunca disse que eu sou parcial. Esse podcast é puramente pautado na opinião dos seus membros. Claro que tem algumas coisas que a gente fala que a opinião do todo não pega na opinião do indivíduo, né? Mas neste caso de Otakoi, pode ter certeza que eu sou completa e inteiramente parcial. Eu acho até que você faria crossplayer dos personagens. Muito pelo contrário, não faria. Não é do meu tino. Mas eu não critico quem faz. Então, eu só não faço mais cosplayer hoje, porque... Não crossplayer, falando cosplayer. Porque hoje eu tô velho, doente, gordo, então não dá mais. E quando eu fazia cosplayer de filme de terror, porque eu sou fora do tipo que poderia... representar um personagem de anime. Então, posso te dizer uma coisa? A não ser se fosse o Senhor Popo. Aí eu faria o Senhor Popo. Vamos lá. Uma coisa que eu aprendi conversando em grupos de cosplay. Cosplay é muito mais do que só a roupa, é muito mais do que só o personagem. Se você quiser fazer o cosplay de um personagem branco, mesmo você sendo negro e gordo, você faz Porque se você gosta do personagem, você vai e faz. Eu não faço. Mas eu consigo fazer o seu popo. Deixa eu terminar o que eu tava querendo falar. Eu mesmo só não faço mais cosplay porque eu não me sinto mais à vontade fazendo cosplay. E quando você perde esse sentimento de se sentir à vontade fazendo cosplay, não adianta você querer se vestir. Justo, é muito justo. De resto, a gente termina por aqui. Jota, faz a mesmo que o Nerdmaster não tá aí, faz o jabá dos shorts e dos vídeos de Star Trek que tá rolando lá, que eu sei que é você que edita. Ah, tá. O Paranerdia, lá no canal do YouTube, @Paranerdia, tá com bastante conteúdo agora, saindo conteúdo novo duas vezes por dia nos shorts. E são resumos narrados dos episódios da série clássica de Star Trek. Né? A partir da semana que vem, provavelmente entra mais conteúdo relacionado a essas obras antigas. Não vai ser só Star Trek. A gente pretende lançar Star Wars e outras obras dessa época aí, para quem não teve a possibilidade de assistir o início dessas grandes sagas, a gente está fazendo um recap de tudo isso aí. Então lá no YouTube você vai encontrar youtube.com/@paranerdia, e você encontra os vídeos completos no site do Paranerdia, que é paranerdia.com.br, né? Onde você também vai encontrar nossos podcasts e o meu programa, o Água de Moringa. Em breve, o novo podcast do Jota, o Hiperfoco. Por quê, né? Porque ter um só se você pode ter 15. Né? Porque assim, eu estou devendo a edição desses episódios pra ele. E eu estou devendo pagar todos eles. É pra variar. Mas assim, gente, agradeço vocês por terem nos ouvido até aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio. Já, né? Obrigado por ter ouvido até aqui. Se você quiser ajudar o Anime Esfera a dar saltos mais altos, há várias formas de fazê-lo. A primeira delas é se tornando padrinho, e a partir de R$1 você já consegue. E toda ajuda é bem-vinda. A segunda delas é se inscrevendo no canal do Anime Esfera na Twitch, assinando a subscrição. A terceira, e também muito importante, é você divulgar a palavra. Você pode pegar todos os nossos links no endereço linktr.ee/animesphere e os seus comentários no site, no Spotify e por e-mail, que é o contato@animesphere.com.br, a gente vai ler enquanto estivermos em live na Twitch, ok? Obrigado por todo o apoio que vocês têm dado pra gente e até o próximo episódio.